Cheiro 39, página 216, capítulo 22. O período de graça chegou ao fim. Talvez o Snow tenha posto os seus homens a escavar durante a noite. Assim que o incêndio se extinguiu, encontraram restos mortais do Boggs, sentiram-se por momentos tranquilizados e depois, com o passar das horas, sem mais troféus, começaram a suspeitar. A dada altura perceberam que tinham sido enganados. E o presidente Snow não tolera ser enganado. Não interessa saber se nos seguiram a pista até ao segundo apartamento ou se presumiram que descemos diretamente para o subsolo. Agora sabem que estamos aqui embaixo e soltaram qualquer coisa, provavelmente um bando de mutes, decididos a encontrar-me. Katniss! Sobressalto-me com a proximidade do ruído. Procuro freneticamente a sua origem, de flecha em riste, procurando um alvo. Katniss! Os lábios do Pita mal se mexem, mas não há dúvida. O nome saiu dele. Precisamente quando julgava que ele estava um pouco melhor, quando julgava que ele podia estar a voltar aos poucos para mim, aqui está a prova de como o veneno do Snow o alterou irremediavelmente. Katniss! O Pita está programado para reagir ao coro de assobios, para se juntar à perseguição. Ele começa a acordar. Não há alternativa. Aponto a minha flecha para lhe trespassar o cérebro. Ele não sentirá quase nada. De repente senta-se com os olhos esbugalhados de terror, arquejando: Katniss! Vira de repente a cabeça para mim, mas parece não reparar no meu arco, nem na flecha. Katniss, sai daqui! Hesito. A voz dele parece assustada, mas não demente. Porquê? Quem está a fazer aquele barulho? Não sei, só sei que tenho de te matar, responde Pita. Foge, sai daqui, vai! Após o meu primeiro momento de confusão, concluo que não tenho de o matar. Afrouxo a corda do arco, olho para os rostos ansiosos à minha volta. Seja o que for, vem atrás de mim. Talvez seja uma boa altura para nos separarmos. Mas nós somos a tua guarda, afirma a Jackson, e a tua equipa, acrescenta a crescida. Eu não te deixo, anuncia o Gale. Olho para a equipa de filmagens, armada apenas de câmaras e blocos de notas, e para o Finnick, que tem duas espingardas e um tridente. Sugiro que ele dê uma das espingardas ao castor. Tiro o cartucho sem balas da espingarda do Pita, substituo-o por um verdadeiro e entrego a arma ao Pollux. Como eu e o Gale temos os nossos arcos, passamos as espingardas à crescida e ao Messala. Não há tempo para lhes mostrar outra coisa, senão como apontar e puxar o gatilho. Mas à queima-roupa isso talvez seja suficiente. É melhor do que estar desarmado. Agora o único sem uma arma é o Pita. Mas o certo é que alguém que sussurra o meu nome com um bando de mutes não precise de uma. Deixamos a divisão livre de tudo, exceto o nosso cheiro. Não há maneira de apagar isso neste momento. Calculo que seja através do cheiro que as criaturas sibilantes nos estão a seguir, porque não deixamos um grande rastro físico. O faro dos mutes será anormalmente apurado, mas talvez o tempo que passamos a chapinhar pela água nos canos de esgoto ajude a despistá-los. Longe do zumbido da divisão das máquinas, os assobios tornam-se mais distintos. Mas também é possível ter uma melhor percepção da localização dos mutes. Estão atrás de nós, mas ainda a uma distância razoável. O Snow provavelmente mandou soltá-los perto do local onde encontrou o corpo do Boggs. Teoricamente, devemos levar um bom avanço, embora eles sejam certamente muito mais rápidos do que nós. Lembro-me das criaturas lupinas da primeira arena, dos macacos do quarteirão, das monstruosidades que vi na televisão ao longo dos anos, e tento imaginar que forma assumirão estes mutes, o que o Snow achar que mais me amedrontará. eu e o Pollux traçámos um plano para a próxima etapa da nossa viagem. E como indica a direção oposta aos assobios, não vejo razão para o alterar. Se nos deslocarmos rapidamente, talvez consigamos chegar à mansão do Snow antes de os mutes nos alcançarem. Mas temos de contar com os descuidos que acompanham sempre a velocidade. A bota, mal colocada, que resulta numa pancada na água. O som metálico de uma espingarda batendo acidentalmente num cano. Até as minhas ordens, indiscretas e altas demais. Já percorremos 3 quarteirões, através de um cano de escoamento e uma secção de via férrea abandonada, quando começam os gritos. Roucos, guturais, ecoando pelas paredes do túnel. Agarro no braço do Pollux. Esquece a missão. Qual é o caminho mais rápido para a superfície? Não há tempo para consultar o holo. Seguimos o Pollux cerca de 10 metros pelo transbordo e passamos por uma porta. Lembro-me de as lajes darem lugar ao betão. De rastejar por um cano apertado e mal cheiroso para um rebordo com 30 centímetros de largura. Estamos no cano de esgoto principal. 1 metro abaixo de nós, uma mistela venenosa de despejos humanos e químicos passa a borbulhar. Algumas zonas da superfície estão a arder, outras emitem nuvens de vapor de aspecto perigoso. Basta um olhar para percebermos que se cairmos, nunca mais de lá saímos. Avançando mais depressa que ousamos, pelo rebordo escorregadio, chegamos a uma ponte estreita e atravessámo-la. Num recanto do outro lado, o Pollux bate numa escada com a mão e aponta para cima, para um poço. É a nossa saída. Olho rapidamente para o nosso grupo e percebo que alguma coisa não está bem. Esperem. Onde estão a Jackson e a Legum? Ficaram no triturador para travar os mutes, revela o Holmes. O quê? Estou a precipitar-me para a ponte, decidida a não abandonar ninguém àqueles monstros, quando ele me puxa para trás. É tarde demais para elas, Katniss. Não faças com que o seu esforço tenha sido em vão. Olha. O Holmes acena com a cabeça para o cano de esgoto. Onde os mutes rastejam para o rebordo. Afastem-se, berra o Gale. Com as suas flechas de explosivos, ele arranca o outro lado da ponte dos seus alicerces. O resto afunda-se nas bolhas, precisamente quando os mutes estão a chegar. Pela primeira vez consigo olhá-los de perto. Uma mistura de ser humano e lagarto, e quem sabe o que mais. A pele. Firme e branca de réptil, besuntada de sangue, mãos e pés com garras, os rostos uma confusão de feições contraditórias, sibilando, gritando o meu nome agora, contorcendo-se de raiva, brandindo caudas e garras, arrancando bocados enormes uns dos outros ou dos seus próprios corpos, com bocas largas e cobertas de espuma, enlouquecidos. Pela necessidade de me destruir. O meu cheiro deve ser tão evocativo para eles como o deles é para mim. Mais ainda, porque apesar da toxicidade, os mutes lançam-se para o esgoto imundo. Do nosso lado, toda a gente começa a disparar. Escolho as minhas flechas indiscriminadamente, atirando pontas normais, fogo e explosivos para os corpos dos mutes. Eles são mortais, mas não parecem. Nenhum ser natural seria capaz de continuar a avançar com 2 dúzias de balas no corpo. Sim, podemos acabar por matá-los. Só que eles são tantos, um enxame interminável saindo do cano, nem sequer hesitando em lançar-se ao esgoto. Mas não é o seu número que me faz tremer tanto as mãos. Nenhum mute é bom. Todos se destinam a prejudicar-nos. Alguns tiram-nos a vida, como os macacos. Outros tiram-nos o juízo, como as vespas batedoras. Contudo, as verdadeiras atrocidades, as mais assustadoras, incluem um perverso elemento psicológico destinado a aterrorizar a vítima. Os olhos dos tributos mortos nos rostos dos lobos, o ruído dos esparragaios imitando os gritos atormentados da prima, o cheiro das rosas do Snow misturado com o sangue das vítimas, transportado pelo esgoto, atravessando mesmo esta imundície, acelerando-me o coração, gelando-me a pele, entupindo-me os pulmões, como se o Snow estivesse a respirar-me na cara, a dizer-me que chegou a minha hora. Os outros estão a gritar-me, mas não consigo reagir. Sinto braços fortes a levantar-me quando arranco a cabeça a um mute cujas garras acabaram de me arranhar o tornozelo. Sou atirada para a escada, empurrada para os degraus, mandam-me subir. Os meus membros, rígidos de fantoche, obedecem. O movimento devolve-me lentamente à realidade. Vejo uma pessoa por cima de mim, o Pollux. O Pita e a Crescida estão embaixo. Chegamos a um patamar. Passamos a outra escada, degraus escorregadios com suor e bolor. No patamar seguinte, já mais lúcida, percebo de repente o que aconteceu. Começo a puxar freneticamente as pessoas para cima. O Pita, a Crescida, mais ninguém. O que fiz eu? Onde deixei os outros? Estou a descer apressadamente a escada quando uma das minhas botas bate em alguém. Sobe! Grita-me o Gale. Estou de novo em cima, puxando-o com força, espreitando para a escuridão à procura de mais. Não. O Gale volta-me para ele e abana a cabeça. Tem o uniforme rasgado, uma ferida aberta no pescoço. Ouço um grito humano embaixo. Alguém ainda está vivo? Suplico. Não, Katniss, não venham, diz o Gale. Só os mutes. Não querendo acreditar, aponto a luz da espingarda da Crescida para o fundo do poço. Lá muito embaixo consigo vislumbrar o Finnick lutando contra os mutes. Quando um deles lhe puxa a cabeça para trás para dar a dentada mortal, acontece algo bizarro. É como se eu fosse o Finnick, vendo imagens da minha vida passando rapidamente pelos olhos. O mastro de um barco, um paraquedas prateado, a Mags rindo-se, um céu cor-de-rosa, o tridente do Beatty, a Annie no seu vestido de noiva, ondas rebentando sobre rochas. Depois acabou. Tiro o holo do meu cinto e digo com a voz engasgada: Camarinha, camarinha, camarinha. Largo. Agacho-me contra a parede com os outros quando a explosão sacode a plataforma e bocados de carne humana e mutante esguicham do cano e caem sobre nós. Ouço um ruído metálico quando o Pollux bate com uma tampa sobre o cano e fecha-o. O Pollux, o Gale, a Crescida, o Pita e eu. Só restamos nós. Mais tarde surgirão os sentimentos humanos. Neste momento, sinto apenas uma necessidade animalesca de salvar a vida do resto do bando. Não podemos ficar aqui. Alguém aparece com uma ligadura. Atamo-la à volta do pescoço do Gale. Ajudamo-lo a levantar-se. Só um vulto permanece encolhido contra a parede. Pita! Chamo. Não há resposta. Terá perdido os sentidos? Agacho-me diante dele, afastando-lhe as mãos algemadas do rosto. Pita! Os olhos dele parecem charcos negros, com as pupilas tão dilatadas que as íris azuis quase desaparecem. Os músculos do seu punho estão duros como metal. Deixem-me, murmura ele. Não consigo aguentar. Consegues sim, digo-lhe. O Pita abana a cabeça. Estou a passar-me. Vou enlouquecer, como eles, como os mutes, como um animal raivoso, decidido a rasgar-me o pescoço. E aqui, finalmente aqui, neste lugar, nestas circunstâncias, terei mesmo de o matar. E o Snow ganhará. Um ódio quente e amargo atravessa-me de repente o corpo. O Snow já ganhou muito hoje. É uma tentativa desesperada, suicida, talvez, mas faço a única coisa em que consigo pensar. Inclino-me para o Pita e beijo-o em cheio na boca. O seu corpo inteiro começa a tremer, mas mantenho os lábios colados aos dele até ter de parar para respirar. As minhas mãos sobem-lhe pelos pulsos para agarrar as dele. Não deixes que ele te roube de mim. O Pita está ofegante, combatendo os pesadelos que lhe atormentam a cabeça. Não, não quero. Aperto-lhe as mãos com toda a força. Fica comigo. As pupilas dele reduzem-se a pequenos pontos, voltam a dilatar rapidamente e depois regressam a algo parecido com a normalidade. Sempre, murmura ele. Ajudo o Pita a levantar-se e dirijo-me ao Pollux. A rua fica muito longe? Ele indica que está mesmo por cima de nós. Subo a última escada e empurro uma tampa que dá para a despensa de alguém. Estou a levantar-me quando uma mulher abre a porta de repente. Enverga um robe de seda turquesa brilhante, bordado com pássaros exóticos. O cabelo, magenta, parece uma nuvem decorada com borboletas douradas. A gordura da salsicha meia comida que traz na mão besunta-lhe o batom. Pela expressão no seu rosto, percebo que me reconhece. Ela abre a boca para gritar por ajuda. Sem hesitar, trespasso-lhe o coração.